chegar meu lado. Não existe ponto certo. Eu não tenho ponto fraco. Ponto certo. Querendo enxergar meu lado. Não existe ponto certo. Eu não tenho ponto fraco. Bem que eles tentaram, né? Quase depitei no palio. Eu quase não salvei o pau. O RJ é só um estado que não te permite refazer o cálculo. Yeah. Eu só ouvia salmo enquanto a terapia. Nada deixava minha mente fria. Naquela altura eu sentia tudo, inclusive a temperatura do sangue na roladura encostando na sua virilha. Reino, espero que saiba o que faz um leão pelo reino. Espero que você engasgue com o próprio veneno. Um dia eu andando de carro me ouvi pela radio. Até implorei pelo sol, continua chovendo. Espero que saiba o que anda fazendo. Espero que você engasgue com o próprio veneno. Um dia andando de carro me ouvi pela radio. Até implorei pelo sol, continua chovendo. O que complica, ok? Nem pra mandar um torpedo. Mandar um míssel. Eu que complico, ok? Eu que te tricotei. Um par de dame valete, vai. Eu só ganhei quando eu apostei. Quero que se foda, loucão de arroba. Cê não quer mais amor, então veste a roupa. Cê não vê o valor que cobra. Cê tem esse amor, me prova. Cê tem esse amor, me lava. Deixa esse amor me salvar. Vem meu amor, me salva. Quero um amor que sara. Alguém traz Jesus de volta. Eu quero esse amor agora. Espero que saiba o que faz um leão pelo reino. Espero que você engasgue com o próprio veneno. Um dia eu andando de carro me ouvi pela radio. Até implorei pelo sol, continua chovendo. Espero que saiba o que anda fazendo. Espero que você engasgue com o próprio veneno. Um dia eu andando de carro me ouvi pela radio. Até implorei pelo sol, continua chovendo. Bem que eles sentaram, eu me vi assaltado e amarrado. Nunca me vi tão calado. Quase que não salvo, quem me tirou do buraco. Sério, agora eu tenho um carro. No alto do prédio, pra sequência do assunto politicamente correto, tédio. Drogas que me afastam da solidão e o remédio. Pior, melhor resposta pra esses caras é o dedo médio. Rio de Janeiro é só um estado. Sem pretensão que se conserte o errado. É um círculo difícil escolher lado. Pão e circo pros menos alienados. É roupa, tênis, cara, alguns trocados. Fora do foco da lente é meu ponto cego. No foco da grana é meu ponto certo. O acervo só de acerto eu nem prego. Mais vírgulas e fírulas pra quem diz que me beija eu nem pego. Isso tudo me lembra FIFA, aquela fita antiga. Nem tudo se conserta, eu empurro com a barriga. Nessa meta que era ter bem sem perder a vida. Depois dos 30 fiz história, vivi de missão cumprida. Reino, espero que saiba o que faz o leão pelo reino. Espero que você engasgue com o próprio veneno. Um dia eu andando de carro me ouvi pela